mais com a tabasca macheta. Toda vez que eu saio, você me liga. Tá parecendo radar de briga. Não posso nem jogar um dominó, que já vem ter que estão me chamando de só. Fui no bar só tomar uma gelada. Voltei pra casa, já era madrugada. Mas cê jurou que eu sumi por um mês. Ô mulher, calma aí, me escuta de vez. Puta que pariu, me deixa em paz. Não me perturbe, vai me ver mais. Vai dançar, vai sorrir, vai curtir seu rolê. Porque gritando comigo, cê só perde você. Cansado de DR sem razão, você já brigou até com meu patrão. Só porque ele ligou num domingo, achou que era amante, mas era pingo. Puta que pariu, me deixe em paz. Não me perturbe, vai me ver mais. Vai no spa, vai no spa, toma um chá, vai fazer yoga. Porque essa loucura já virou novela da Globo. Se é amor, esse caos de telovela francesa. Então respira, conta até três. E me deixa viver minha vida em paz de uma vez.